Bom, começando agora o nosso quarto e último bloco, né, onde vamos responder as perguntas dos nossos ouvintes aí e também trazer os nossos palpites para as etapas do Kansas. Começando pelo bloco de perguntas, né, eu começo pelo Gabriel Almeida, que sempre está participando com a gente aqui. Ele tem duas perguntas. A primeira: Case Keene sobreviverá no Chase por mais quanto tempo? Até o próximo corte. Concordo com o Léo, nem vou me aprofundar nesse assunto. A segunda: Ryan Newman e Kyle Busch irão Até o longe? próximo corte. Cara, eu poderia dizer que sim, mas eu posso dizer também que não. Eu acredito mais no Ryan Newman do que no Kyle Busch por causa da maldita prova do Kansas que nós vamos ter nesse domingo. Kansas é o tendão de Aquiles do Kyle Busch. É a pedra no sapato do Kyle Busch. Então, se ele passar bem pela essa etapa do Kansas, se o psicológico, que eu acho que é uma coisa que atrapalha muito o Kyle Busch, não pesar, beleza. Agora, se no Kansas ele entregar, meu amigo, aí vai depender de uma vitória em Talladega, vai depender de vencer em Charlotte, e daí eu acho que fica mais difícil para ele. Mas se ele conseguir superar esses problemas todos que ele tem no Kansas, né, que já chegou a virar, já é um folclore, na verdade, né? Então a gente tem que ver aí o que vai acontecer com o Kyle Busch no Kansas. Se superar a etapa do Kansas, Kyle Busch está dentro. Ryan Newman tem chances, sim, de ir pro próximo round, mas eu não colocaria como certo. Eu acho que ele pode ir longe, mas do quarto, depois com o Miami, lá dos quatro, do último lá, do final round lá, né? Agora é o contender, foi o eliminator, eu não lembro a ordem dos rounds aí, mas independente. Então, assim, eu acho que o Ryan Newman deve ser cortado nesse round agora, mas não me surpreenderia se ele passasse. Kyle Busch deve passar, mas depende do Kansas. A próxima é do Eduardo Antunes. O Eduardo pergunta aqui: Brad Keselowski é quem tem mais vitórias em pista de uma milha nessa temporada. Na próxima fase temos Kansas e Charlotte. Ele vence uma dessas duas? O ritmo que o Keselowski tá, ele vai. Ele, pra mim, ele vence pelo menos mais umas duas ou três corridas até o final do ano. Eu apostaria que o Keselowski vence essa no Kansas, cara, mas não descarta ele em Charlotte também não. Mas sem dúvida hoje é o melhor piloto em circuito de uma milha e meia da NASCAR, é o Brad Keselowski, desbancando o Jimmie Johnson e Meu a Penske. amigo Pedro Mugatti. Foi os últimos rounds Diga. aí, né? Os três últimos aí. Chicago no Hamilton Dover foi o Challenger, foram 16. Aí agora foi. Agora vamos ter Kansas, Charlotte e Talladega, que vai ser o contender. E depois vamos ter Martinsville, Texas e Phoenix, vai ser o eliminator. E Homestead, o championship. Então foi Challenger, Contender, Eliminator e É, Championship. É agora isso, né? estamos. Vamos iniciar o contender agora. Contender, para ver quem vão ser os próximos oito Os que terão chance de contenders chegar. para ir para o eliminator. Então vamos lá. E aí o Guilherme Gor Martin, que é o nosso amigo e ouvinte presente Mandar um aí, abraço para ele já. lembrando que essas perguntas foram postadas no grupo Loucos por NASCAR, tá, moçada? Que é um ponto de encontro dos amantes da NASCAR aqui no Facebook. Então o Guilherme pergunta, ele vai dar uns palpites aqui primeiro e aí depois, como ele sempre faz, e aí depois ele finaliza com algumas perguntas aqui e aí ele joga a bomba para nossa mão aqui e vamos ver o que a gente faz. Primeiro, amigos, vou dar três palpites e vocês comentam eles sem preconceito para não chatear o Hélio. Kansas, Joey Logano, Charlotte, Gordon, Talladega, Buchino. Sobra nessa fase Júnior e mais três. Então vamos lá, vamos analisar os palpites aí do Guilherme. Ele falou que no Kansas o Joey Logano vence, então o Joey Logano já se classifica. Charlotte dá o Gordon, já se classifica. E Talladega ele aposta em Kyle Busch. Não vou. Dale Júnior fica. Mais três pilotos com o Dale Júnior. E aí, o Não vou Leonardo? discordar dele, viu? Eu só discordo do tal em Talladega do Buchinho, mas eu acho que deve dar Chevrolet, É. cara. Eu acho que é mais fácil o Buchinho vencer no Kansas, que apesar de ser a pedra no sapato dele, ele conseguiu uma vitória pelo tipo de traçado, do que em Talladega. Apesar de que ele anda bem em Talladega, mas ele já foi melhor, os motores Toyotas também já foram melhores em Talladega. Mas eu não acredito que o Júnior vai ser eliminado nessa fase, então eu discordo um pouco, tá, Guilherme? Aí os outros três É, aí, podemos colocar aí que talvez em Talladega o Deus Júnior vença e avança para a próxima fase, né? Exatamente, podendo ser aquele famoso wild card lá. Até no Loucos por NASCAR, a gente fez um bolão lá no grupo lá, o Ricardo Figueiredo, os meninos organizaram o bolão. Eu até vou puxar meu palpite aqui. Ó, eu eliminei Casey Kane, Denny Hamlin, Kyle Busch e Kyle Edwards. Esses são os quatro que eu mando para casa depois do round. Agora é o Eliminator, né? Não, é o Charlie, é o É, Contender. o Como que é agora? contender. Agora estamos no contender. Contender. Agora é o Contender. Até o final da temporada eu vou A decorar, nossa tá, que moçada? Fique acabar, tranquilo. já está decorado. Então eu eliminei nesse round, Guilherme, só para você ficar ciente dos meus palpites. Eu eliminei Casey Kane, Denny Hamlin, Kyle Busch por causa do Kansas, tá, gente? Por causa da prova do Kansas. Eu tô apostando que vai dar zebra de novo com ele. E também eliminei o Kyle Edwards. Então eu classifico, teoricamente, o Ryan Newman e o Dale Jr. já para esse próximo round, apostando que eles vão se dar bem lá em Talladega. Não sei depois se o Léo já quiser adiantar os palpites dele ou se ele quiser esperar a prova de antes de Talladega para já ter uma noção, né? Porque eu ainda tenho Kansas e Charlotte ainda, onde pode algum desses bater, acontecer alguma coisa e eu errar completamente. Mas é um palpite, então não tem problema. Ó, eu vou só para fazer o palpite aqui, quem pode ser eliminado? Para mim, quem vai ser eliminado vai ser o Matt Kenseth, o Edwards, o Kyle Edwards, Casey Kane. E vou fazer um pouco mais ousado, Jimmy Johnson. Santo Cristo, esse não vai acontecer. Esse vai estar vendo. A segunda do Guilherme. Estou ficando com medo do Jimmy Johnson. Tá estranho esse feijão com cara de feijoada. Leozão, tá pintando o sétimo título? Bom, o Jimmy Johnson é o cara que realmente faz a diferença. Ele tá muito quieto. Assim, é um comentário. Eu li um comentário de um jornalista que é bem interessante. Ele não faz aquele ano que ele fez igual aos outros anos, que era loucura, loucura, loucura toda a corrida. Que toda a corrida ele tava, assim, insistindo, insistindo, insistindo, realmente querer a vitória. Esse ano ele faz um ano bem mais aquém mesmo. Ele tem, apesar de ter três vitórias, né? Não tem três vitórias, mas ele, se ele tivesse assistido, talvez assistido um pouco mais, ele teria um pouco mais. É, Jimmy Johnson não chegava dentro do top 5, ficava, se contava com o top 5. Jimmy Johnson, uns anos atrás aí, chegava no top 5 e queria vitória. O cara ia pra cima mesmo, cheio de nós mexendo no carro ali, mexendo no carro aqui, aí ia pra vitória, custe o que custar. Ele só terminava, só não vencia quando realmente não tinha jeito mesmo. Mas apesar do Jimmy Johnson fazer um bom ano, mas eu vou já colocar ele como azarão aí. Não vai ser o sétimo título esse ano. Eu já penso que, para mim, campeão deva ser um dos dois pilotos do time da Penske. Eu já estou colocando até o Jimmy Johnson na geladeira. Acabei de colocar, né, o Jimmy Johnson na geladeira já no Nessa fase aí, na fase Eliminator. Tecnicamente o Léo não pode nem apostar nele uma vitória agora nesse round, né? Ele não venceria em Não Kansas, posso. Charlotte ou Talladega. É, mas vamos lembrar que eu posso quebrar a cara legal, porque Charlotte é uma corrida que domina, tem muitas vitórias lá, principalmente Charlotte noturno. Ele lá, ele vai voar naquela Já pista lá, o aconteceu Jimmy de lá ele Johnson. quebrar a cara também, como foi em 2012. É, e ele já chegou lá como sendo muito favorito e quebrar a cara, e lá foi a ponta do iceberg para ele começar a perder o título. Bom, cara, eu sigo o Guilherme, Leonardo. Eu acho que é preocupante a forma que o Jimmy Johnson vem guiando. Assim, ele não tá muito preocupado. Ele acho que ele absorveu. Da mesma forma que essa equipe, que esse time, Chad Knaus, Jimmy Johnson, né, e a equipe em 48 inteira, absorveu como que funcionava o Chase antigamente, né? Com os 12 carros e o sistema de pontos corridos dentro das 10 corridas, Tanto que eles venceram 6 dos últimos 10 anos. E eu acredito que ele já interpretou, e o Chad Knaus principalmente também já entendeu como que funciona. Então, o que que eles estão fazendo? Eles estão fazendo com esse arroz com feijão que pode vir a ser uma feijoada muito bem preparada lá em Miami. Então, não duvido, Com direito até o pé de e não duvido porco. porque pode ser um belo de um exemplo para NASCAR que não importa você mudar a regra, né? Importa quem é talentoso e quem está trabalhando para ser campeão. E é isso que um time 48 faz. Não só o Jimmy Johnson, como todos os mecânicos, Chad Knaus e quem está por trás, engenheiro de carro e tudo mais, tá trabalhando duro. E o Jimmy Johnson tá assim, longe de confusão. O importante é terminar, não é? Se conseguir vencer, maravilha. Se não vencer, meu amigo, você tá chegando ali no top 5 ali, você tá dentro, né? Que vão se classificando 4, 12, 8, 4 depois. Então o negócio é você tá ali no top 5 ali. Se vencer, maravilha, já fica tranquilo. Caso contrário, termine as provas bem. E acho que esse é o trabalho que o time 48 tá fazendo. Vamos observar o comportamento no Kansas domingo e aí eu vou conseguir te falar melhor sobre isso, na próxima edição. Mas que não duvido que o Jimmy Johnson possa ser campeão de forma alguma. Para mim eu falaria hoje que está entre os dois Penskes, Jimmy Johnson e Jeff Gordon. Já apostei mais no Dale Jr. hoje, menos um pouco. A terceira do Guilherme. Hipoteticamente, vocês apostariam em algum da Gibbs para chegar na final? Se sim, quem, né? Porque ele pergunta quem, mas se apostaríamos, né? Em algum Gibbs. Sim, eu aposto que pode chegar. E quem pode chegar para mim é o Kyle Busch. E eu aposto que não chega nenhum Gibbs na final. A quarta pergunta. Qual o principal motivo de o Buchão não ter entrado na segunda fase? Dinheiro, crew chief, equipe, acerto ou outro? Percebendo um clima no rádio dele que não é novidade. Ah, para mim, sei lá, para mim. Sei lá, não pode falar não. Para mim foi a equipe não tá no time certo dela, não, coisas foram dando errado do modo errado, foi uma infelicidade, vamos colocar assim, nada de extraordinário não. Dinheiro sobra, call shift tem, equipamento tem, acerto, o cara conhece. Então, e é isso mesmo, Você não deu vai ver nada um pouco certo o para ele. Leonardo. Para mim, a temporada do Kurt Busch foi uma porcaria. A verdade é essa. Não fosse ter vencido em Martinsville, nem perto de Chase ele estaria. Então, assim, foram problemas mecânicos, foram acidentes, um pouco de azar, talvez um pouco de vontade demais do Kurt Busch, atrapalha um pouco. Que o Kurt Busch é um cara que ele quer andar na frente, ele quer vencer. Isso aí a gente não. Vamos comparar ele a um Darrell Wallace bem mais velho, já experiente, com o título da Sprint Cup. Ele quer andar na frente, ele fica puto, ele xinga a equipe, ele quer estapear o mecânico. Se o cara erra um pit stop, ele quer depois dar uns tapas no cara, xinga no rádio, reclama. E esse é o jeito do Kurt Busch. Então, por isso ele conseguiu se recuperar de todo o problema que ele teve na Penske, né? Comeu pão que o diabo amassou na Phoenix, foi para Furniture Row, fez um excelente trabalho, mas a temporada é ruim. É ruim? É ruim. Mas assim, também não é nada. É um time que, teoricamente, é um time novo, é um time que foi aberto, né? Dentro da operação da Stuart Haas. Não é fácil manter quatro carros competitivos, entendeu? E acabou sobrando um pouco pro Kurt Busch. Aparece bem em algumas provas, aparece muito mal em outras às vezes nem aparece. Mas eu acho que isso vai se solidificar com o passar do ano, dos anos. Então acho que ano que vem a gente pode esperar esse time 41 muito mais forte. E outra, se a gente for olhar o campeonato, Guilherme, também, quem que tá fodão mesmo na Stuart Haas é só o Kevin Harvick. É só o carro número 4. O Tony Stewart, antes de ter os problemas daquele incidente lá lá em Nova York, lá no Condado de Ontário, que o circuito é um nome impronunciável, Canandaigua Motorsports lá. E o Tony Stewart também não vinha bem, ia precisar de vitória para se classificar pro Chase. A Danica Patrick, talvez o piloto que mais evoluiu dentro do time. E o Kevin Harvick já vem numa boa fase já de alguns tempos, desde já é Richard Childress. E esse ano muito contundente, talvez o piloto poderia ter mais vitórias. Mesmo assim sofre com problemas de quebra, às vezes acidentes. Então assim, eu acho que no âmbito geral da coisa, o Kurt Busch não tá mal dentro do que a Stewart Haas vem fazendo no campeonato, com os três carros, né? Com exceção do Kevin Harvick. Para mim, tirando o Kevin Harvick, a Ganassi está muito melhor estruturada do que a Stewart Hoje Haas Race. eu concordaria com você, porque classificaram Kevin Harvick e Kurt Busch. Se você for olhar o trabalho do Kyle Larson, é fantástico. Do Jamie McMurray, aquele de sempre, que pode uma hora vencer uma corrida ou não. E se você olhar, tem três carros da Stewart Haas para trás desses dois Ganassis, e os Ganassis aparecendo muito bem. O Kurt Busch venceu em Martinsville, depois disso apareceu em uma outra prova, mas muito básico. Então acho que é uma soma de fatores e a equipe está sofrendo para manter quatro carros competitivos e uma hora sobra. Ou é um problema mecânico, ou é uma corrida que não tem um acerto legal. E isso aí, a temporada do Kurt Busch não é a melhor do mundo. Se classificou por vitória. Então, assim, não é que tem um clima. A questão do Kurt Busch ser desse jeito, ele sempre foi assim. Acho que ele vai morrer sendo assim. Ele vai estar com 90 anos xingando alguém no rádio lá, numa corrida de autorama, sei lá. Numa disputa de cadeira de roda, vai saber. É, a última pergunta é do Isaac Guarezzi. Quais são as reais chances do Jeff Gordon ganhar esse ano? E ele põe uma hashtag 90%. aqui, Drive for Five. Eu acho que o Jeff Gordon tem chances muito reais mesmo assim, Isaac, de ganhar, cara, o campeonato. Tá muito bem, a melhor temporada dele desde 2007, eu acho que a gente já comentou isso no programa passado. Venceu corridas, maior número de vitórias nele, eu acho que numa temporada desde 2007 também. É, vem muito forte, vem concentrado, focado. O time tá bem, tá tudo encaminhando pro Jeff Gordon classificar entre os quatro. E então, assim, o velhinho tá ligado. Agora, eu duvido que ele vá cumprir a promessa, caso ele seja campeão, de se aposentar, né? Mas. Ele tem metas, Ele ele tem falou. metas, ele falou, mas ele já tá revendo. Ele tem metas, né? E talvez ser campeão seja uma meta que ele tenha colocado para ele esse ano, e ele tá indo caminhando muito forte para ser campeão mesmo, o Jeff Gordon. Mas ainda tem as Penskes, tem o Jimmy Johnson aí, e pode ter talvez um Matt Kenseth, que ou quem sabe é um Kyle Busch aí, que para mim seriam surpresas, mas são concorrentes fortes, sim, numa hora da verdade. E só pra falar, Jeff Gordon, colocando aí uma porcentagem, pra mim ele tem 90% aí de chance pra ser campeão. É, equipamento ele tem, talento ele tem, isso aí dispensa comentário. É, vontade ele tá esse ano, então assim, tá focado, sabe o que ele quer, ele tem tudo, os ventos estão soprando a favor do Jeff Gordon do carro 24. Então, para falar de números, né? Para quem gosta de números, o Jeff Gordon faz a sua melhor temporada desde 2006, onde que ele, 2007, né? Que é o ano que ele terminou em segundo, o ano que ele acabou perdendo para ele mesmo o título de 2007, 2007, né? Se talvez ele tivesse sido feito corridas um pouquinho melhores, ele, para mim, o ponto desse iceberg foi em Phoenix, que ele terminou muito mal. É, porque teoricamente ele foi, aquela, sempre o povo fala, né, que ele já seria seis vezes campeão e tal, porque como nesse ano ele liderou o campeonato por pilotos, né, e depois na hora do Chase ele acabou levando o chapéu do Jimmy Johnson. E nesse ano, eu não li a pontuação tradicional da NASCAR, né, mas se fosse pontos corridos, o Jeff Gordon lideraria com 44 pontos de vantagem para o segundo colocado hoje, que seria o Dale Jr. Então, o Jeff Gordon, restando sete etapas, ele teria uma prova já de vantagem para o segundo colocado no campeonato. Então, assim, se fosse pontos corridos, ele estaria partindo para um título aí com certa folga já. Oh, com certeza. E continuando, ele tem, esse ano já tem soma 4 vitórias. Ele iguala a 2005, um ano que ele teve 4 vitórias também. Ainda não supera, né, 2007, que ele teve 6 vitórias. E está um pouco bem longe do ano que ele teve mais vitórias, foi 98. Acho que esse aí foi um ano, um caso à parte, aí, quando ele foi campeão em Eu 98, aí, com acredito que 10 esse número vitórias. na era moderna da NASCAR nunca vai ser batido. É o maior número de vitórias da Internamente nunca vai temporada. ser batido. Aquela temporada lá ele destruiu. A era Só para reforçar, não sabe, a era moderna da NASCAR é de 1972 para cá. Então, assim, foi os números dele falam como ele está muito bem esse ano. Então, assim, eu creio que o Jeff Gordon realmente vai chegar em Homestead, ele vai chegar e vai chegar com força, vai chegar com propriedade, e realmente ele vai dar um certo trabalho aí, o Jeff Gordon, para ser campeão. E vamos lembrar que ele está na melhor equipe Chevrolet. E sim, como eu falei, estão os ventos soprando a seu favor aí, apesar do Brad Keselowski também tá. O Brad Keselowski uma leve vantagem para Joey Logano, mas os dois times, os dois cardapés, que ele com certeza eles estão com a sorte também bem do lado deles ali. Com certeza. Bom, então a gente chega ao final das perguntas, né? Lembrando, quem quiser enviar as perguntas, pode ser tanto no post que vai ao ar no Big One Brasil, tanto no grupo NASCAR Home Tracks, quem já tá lá no grupo NASCAR Home Tracks, no Loucos por NASCAR, né? Ou por e-mail, quem conseguir é arroba Pedro Mugarte, perdão, pedromugarte@hotmail.com, pode me enviar no e-mail que eu abro aqui durante o programa. E também via Twitter aí, que depois no final do programa eu vou mencionar o Twitter dos integrantes do podcast aí. Então a gente gosta bastante quando vocês enviam perguntas aí. Não tem um padrão definido. Vocês podem perguntar qualquer dúvida aí que vocês tiverem. Não precisam ter medo de enviar qualquer pergunta relacionada à NASCAR, não, que a gente vai procurar responder. Se a gente não tiver a resposta à mão aí, a gente vai pesquisar e se for opinião, ainda mais fácil pra gente. Então vamos lá, entry list para a etapa do Kansas da Nationwide Series. Eu vou ler o entry list rapidamente aqui, os destaques maiores aí, as alterações no entry list. Aí eu vou trazer o Hélio Lima trazendo os palpites dele, e aí depois eu e o Leonardo vamos deixar os nossos aí, e aí depois nós passamos para a Sprint Cup. Então, de diferente, a gente tem o Kevin Harvick, número 5 da Junior Motorsports. John Stanley no 25, Ryan Blaney vem no 22, o Matt Kenseth vem no 20. Então Kevin Harvick no 5, Kenseth no 20, Blaney no 22, John Stanley com o carro da casa deles mesmo, do Tony Townley, do pai dele, no número 25. Ele que contratou um crew chief novo agora para esse carro é o Mike Ford, que é um crew chief muito experiente, tem 20 anos de Sprint Cup. Estava trabalhando em qual time agora? Eu vou tentar me lembrar aqui. Ele estava trabalhando na BK Racing, como É, isso, diretor na Race, BK isso mesmo. Racing. E nós temos no 29, na equipe do Robbie Benton, que é a Robbie Racing, né? A Milka Duno tenta pela terceira vez largar na temporada. Ela que já fracassou por outras duas oportunidades, vai tentar mais uma vez no Kansas. No 33 vem o Paul Menard, voltando ao 33 o Paul Menard. 42 segue o Kyle Larson. No 54, Kyle Busch. Quem mais aqui? Aí só o pessoal lá do fundão. Morgan Sheppard, Marty Roy, Derek Cup. E o Corey LaJoie no 98. Retornando aos trabalhos com a Richard Petty, o Corey LaJoie fechou para quatro provas dessas últimas 5 ou 6 etapas aí, das 5 etapas da Nationwide. O Corey LaJoie vai fazer 4 delas em parceria do Biaggi com a Richard Petty. O LaJoie, que era piloto de desenvolvimento da Petty, provavelmente iria vir no 43 essa temporada, mas o dinheiro do Dakota Armstrong falou mais alto e a equipe vem fracassando com o Dakota Armstrong, e o LaJoie tá cavando uma vaga de novo aí. Uma parceria da Biaggi, a mesma que colocou o Almirola no 98. Como o Almirola não se classificou, resolveram passar o trabalho adiante com o Corey LaJoie. Então eu vou trazer o Elião aí, e aí depois o Leonardo já vai trazer os seus palpites. Então, né, pessoal, vamos para o fim de semana no Kansas, né, olhando os entry lists da Nationwide Series. Interessante, a gente, essa prova aí que, olhando os números nas últimas temporadas, principalmente depois da reforma no asfalto, né, essa prova do Kansas começou a ficar, não digamos wild card, né, mas começaram a acontecer coisas que não rolavam. Não tem muita aderência à pista, né, Pedro pode falar melhor sobre isso, mas eu tenho um sentimento que a gente vai ver Ryan Blaney no Victor Lane, né? O carro 22, muito forte durante as suas chances na categoria. Então, Pedro, o meu palpite, né? Só para falar dos horários aqui, a Kansas Lottery 300 acontece no sábado à tarde, às 4h30 da tarde, né? Sábado à tarde, dia 4, 4h30 da tarde, a Kansas Lottery 300. E reforçando aqui, pessoal, já aconteceram 13 corridas da Nationwide nessa pista aí. Vencedor no ano passado foi Martin Kenseth, de Toyota. A Chevrolet, a última vitória da Chevrolet foi com o Kyle Busch em 2007. A Chevrolet faz um tempinho que não vence aí. Ou seja, apostar num Chevrolet aí vai ser, quem sabe eles consigam quebrar esse tabu que já faz um tempinho aí que eles não conseguem vencer a Chevrolet. E a Milka Duno vai tentar a sua largada, corram para as colinas, ou porque a Milka Duno vai estar na pista. Bom, é difícil uma corrida não apostar em Kyle Busch, já que Kyle Busch tá aí como o cup driver principal aí. Então, o Kyle Busch vai estar na pista, o carro 22 está na pista com o Ryan Blaney, o Kyle Larson vai estar na pista, então eu creio que vai ser um duelo aí entre Kyle Larson e Kyle Busch aí, e que vençam melhor aí. Claro que o Ryan Blaney correndo por fora. Então, deva ser, para mim, aí um top 5, vai ser Ryan Blaney, Kyle Busch, Kyle Larson, Matt Kenseth, e fechando aí um intruso aí, um cup driving, um contender aí, intruso aí, vai ser o Chase Elliott. O meu palpite para a vitória é o Chase Elliott. Ryan Blaney deve andar muito bem, Kevin Harvick também, e ficar de olho no Paul Menard, mas a vitória é do Chase Elliott em Kansas. Partindo para a Sprint Cup, só um minuto aqui para essa mula, esqueceu de abrir o entrelist, e eu estou num computador que é bem lerdinho, tá? Estou usando o computador da minha patroa, Da hein? ilustríssima Amor. patroa ali. A dona Ana Paula me emprestou o computador para mim estar tá gravando hoje, mas o computador é mais lerdo do Aí que o ainda Kyle Busch pega o em Kansas. computador da namorada e ainda fala mal do computador. Se ela ouvir isso aí depois da BO. Vamos lá, entry list para Sprint Cup: 43 inscritos. Vou trazer os destaques aqui. Depois o Hélio, aí o Léo traz os horários e aí a gente dá os palpites. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. De diferente aqui. Não vem no 21 também não. Nada diferente. Josh Wise vem. McDowell no 95. Travis Koepka no 83. No 32 vem o Joey Gaze. O Tim Hill volta no 33. Que mais aqui? O Sorensen vem no 36 daí. Mike Bliss no 37. Nenhuma novidade demais assim. A gente não tem o 77, não tem o 21 e não tem o 93 da BK, também não vem. E não vem o 66, vem o Michael Wallace, volta no 66, que era que eu tava esquecendo aqui. É isso aí, então são 43 inscritos e Tudo vamos popular. trazer o Elião aí. Vamos trazer o Elião com os palpites dele. E daí nós resumimos aí a Sprint Cup no Kansas. O outro ponto que eu quero colocar aqui para Sprint Cup, você tem aqui Kevin Harvick muito forte nos fins de semana, mas acaba desperdiçando as suas chances. E agora nessa nova fase, né? Só classificam oito para prosseguimento, né? Eu acredito que o Harvick possa usufruir de todo esse bom equipamento que ele tenha e ir ao Victor Lane. Embora os carros da Penske estejam bem fortes. Kyle Busch, como o Pedro torce para ir para o muro nesse fim de semana, eu acho que ele não vai, eu acho que vai fazer uma prova bastante consistente, terminar no top 10 e somar pontos importantes para o próximo round, né, que é Charlotte. Bom, a corrida acontece no domingo à tarde, a Hollywood Casino 400, domingo à tarde, 3 horas, seguindo aí o horário das 3, aí, as corridas da NASCAR agora. Eu creio que já nas provas, ou em Charlotte ou Talladega, já deva adiantar um pouco mais esse horário aí, ser um pouco mais tarde a corrida. Eu acho que em Charlotte já muda já o horário. Então, seguindo aí, pessoal, tivemos já 17 corridas em Charlotte, o último vencedor foi o Jeff Gordon. né? Venceu esse ano, Jeff Gordon venceu uma. E a corrida do Chase, né? O ano passado quem venceu foi Kevin Harvick. Já na Sprint Cup um pouco diferente. A Chevrolet tem um certo domínio, né? A Chevrolet tem, contando por cima, 2, 4, 6, 8, 10, 11 vitórias aí das 17 corridas da Chevrolet e no Kansas. Bom, palpite para. Eu vou apostar no. No. Jologan. Não lembro quem eu apostei, cara. Eu já apostei no bolão do Big One Brasil, mas não lembro quem eu apostei para vencer. Aposta diferente, que aí você. É, para mim que eu tinha, Pelo eu menos. vou falar a verdade, para mim que eu tinha apostado no Joe Logano, tá? Mas vamos variar então. Vamos fazer alguma coisa diferente aqui. É, vamos apostar em Jimmy Johnson. Pronto. Pra quebrar Jimmy o Leonardo, o Johnson vai palpite do vencer no Leonardo, já que vai Kansas. ficar de fora. E já esmago o meu amigo Leonardo Guina. Com a vitória do Jimmy Johnson. Então é isso aí, eu acho que Jimmy Johnson vence. É, mas olho nas Penskes. Olho nos dois Penskes aí, que os dois Penskes podem dar trabalho. Um outro bolão que a gente pode fazer é em que volta o Kyle Busch vai se lascar. É, a gente sabe que vai acontecer, a gente só não sabe em qual volta. Eu aposto que ali por volta da volta 103 ali, quando ele estiver andando meio no top 5 ali, ou o motor estoura, ou ele. É, albalroado em algum acidente envolvendo um Quando ele retardatário. achar que bonito, ele vai se ferrar. Como acontece toda vez no Kansas. Então, vai acontecer, gente. A gente só não sabe em qual volta. Vamos esperar. Leozão, mais alguma coisa? Sprint Cup Kansas, algum comentário, algum receio de bolo, algo que você queira deixar para essa 57ª edição? Bom, a primeira fase da nova fase do Chase aí vai começar. Realmente o pessoal vai ficar, os que estão ali na frente ali, né, os que lutam, vão realmente estão lutando aí, o Harvick, Gordon, Johnson, Logano, Keselowski, esses aí vão realmente estar mais focados aí para já vencer e garantir uma vaga pro próxima fase. Vai ser uma corrida interessante, com certeza vai ser uma corrida boa, né? Tem tudo para ser duas ótimas corridas. Então assim, fica a expectativa para saber quem vai ser o vencedor, já que o vencedor aí consegue já garantir a sua vaga pro próximo momento, pro próximo corte. Se for um contender, né? Porque se for um Kyle Larson da vida, por exemplo, aí Aí é o negócio atrapalha todo, tudo. né? Mas assim, pelos históricos aí, nas últimas corridas aí, geralmente vem tendo no top team, né? Falando top team como modo geral, no top team, digamos que vem sempre aparecendo a média aí de 2 a 2. Uma que corrida que apareceu 3, mas de 2 a 3 aí. Então, creio que deva ficar entre um contender, as vitórias, pelo menos as próximas vitórias deve ficar com um contender, já que os contenders estão massacrando, estão passando por cima de todo mundo aí, dos pilotos que não estão no Chase, sem falar que é um número muito maior, né? São 16 agora. Antigamente era só 10, era mais fácil trombar. Agora são 16, realmente um número bem alto aí. Maravilha. Bom, então é isso aí, moçada. Nós vamos encerrando essa 57ª edição aí. É, os canais de contatos, né? É, como eu vou deixando toda edição. No Twitter é @Hélio_Lima42, @LeoGuina e @PedroMugarte. É, Facebook, grupo NASCAR Home Tracks, que é administrado pelo Leonardo Guina. É só mandar uma solicitação. Que o Leonardo já adiciona lá no grupo. É, página That's Racing Brasil, que também é fomentada aí pelo Leonardão. E o grupo Loucos por NASCAR, né? Que hoje vem sendo um canal bem bacana aí para os fãs da NASCAR no Brasil interagirem. É, também é só solicitar um convite aí que a gente já tá adicionando lá. E o Ricardo, eu acho que tá aprovando. Eu não é uma bagunça lá, o Leonardo eu acho que é o fundador do grupo, mas hoje quem manda é o Ricardo. Então. É mais ou menos igual o Brasil. O presidente é a Dilma, mas quem manda é o Lula. Então, segue o jogo. E é isso aí. A gente aguarda a participação de vocês, na próxima edição. E a gente volta então para comentar depois essas etapas da Nationwide Series e da Sprint Cup no Kansas e para saber se o buchinho tá dentro, tá fora ou o que tá acontecendo com o Kyle Busch. Tá beleza, moçada? Um abraço e até a próxima semana.